Sendo barro e pó, o que poderei querer que vós não queirais? E o que poderei tramar que vós não desejeis? E que força poderei ter se vós não me mantiverdes em pé? E como poderei entender algo a não ser pelo espírito que vós modelastes em mim? Eis aqui o meu servo, ó quem escolhi, nele me alegro, porque me ouviu, dei-lhe o meu espírito. Dar visão aos cegos e libertar. Quando choraste, eu te ouvi, te fortaleço, eu te escolhi. Sou o Senhor, te mostrarei. Senhor, o que queres que eu faça? Fala, Senhor, forte em meu coração. Guia meus passos por tuas veredas. Põe em meus lábios a tua unção. Mostra, Senhor, o que queres que eu faça? Fala, Senhor, forte em meu coração. Guia meus passos por tuas veredas. Põe em meus lábios a tua unção, meu Senhor. Eis aqui o meu servo, a que escolhi, quando choraste, eu te ouvi, te fortaleço, eu te escolhi. Sou o Senhor, te mostrarei. Esse é o meu nome, eu te chamei. Por isso mostra, Senhor, o que queres que eu faça. Fala, Senhor, forte em meu coração. Guia meus passos por tuas veredas. Põe em meus lábios a tua unção. Mostra, Senhor, o que queres que eu faça. Fala, Senhor, forte em meu coração. Guia meus passos por tuas veredas. Põe em meus lábios a tua unção, meu Senhor.